Panorama Agrícola para 2 de agosto de 2011, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, você, nosso ouvinte do Panorama Agrícola. Estamos abrindo o programa de terça-feira, 2 de agosto, noite de lua nova. O ditado de hoje é: um dia sem sorriso é um dia perdido. Curso ensina como organizar pequenos negócios na área pesqueira. Litoral Norte também investe em piscicultura. Urubici tem reunião técnica para produtor de maçã. E Congresso busca soluções para o arroz irrigado. Uma dica que pode mudar o seu dia. O consumo do feijão com caldo apresenta mais benefícios que o simples sabor. Se você descartar a água, perderá nutrientes. O consumo dos grãos cozidos com o caldo retém minerais, como cálcio, zinco, fósforo, manganês e magnésio. O caldo concentra até 73% dos minerais do feijão. É hora das notícias. A EPAGRE e a Associação dos Engenheiros Agrônomos da Serra Catarinense estão lembrando que começam hoje na Serra Catarinense as reuniões técnicas para produtores de maçã visando a próxima safra. Hoje, terça-feira, 2 de agosto, o encontro é em Urubici. No dia 3, quarta-feira, em Urupema. No dia 9, em São Joaquim. No dia 10, em Bom Jardim da Serra, e no dia 11 de agosto, em Bom Retiro. O evento terá palestras técnicas para os produtores e para quem trabalha com a safra da maçã. Os assuntos envolvem estratégias de controle da sarna da macieira, estratégias de controle da mancha da gala e demais doenças de verão, manejo de pragas, raleio químico e nutrição da macieira. Então, esses encontros começam hoje no município de Urubici. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Nós vamos até a Estação Experimental da EPAGRE em Itajaí conversar com o pesquisador Moacir Esquil. O assunto é o Congresso Brasileiro de Arroz Irrigado, de 9 a 12 de agosto, em Balneário Camboriú. Qual a ideia, qual o objetivo, Esquil, com esse Congresso Brasileiro já na sua sétima edição? Bom, esse sétimo congresso de arroz irrigado é um evento que ocorre periodicamente na região sul do Brasil e intercalando as instituições principais que atuam em arroz irrigado aqui no sul do Brasil, Embrapa, IRGA e EPAGRE. E nesta feita agora em 2011 vai ser coordenado e organizado aqui para a EPAGRE. É um evento da Sociedade Sul-Brasileira de Arroz Irrigado, mas que de cada dois anos é coordenado por uma dessas instituições em suas bases de atuação. Esse evento, esse sétimo Congresso Brasileiro de Arroz Irrigado, tem por tema agora o assunto relacionado com a racionalização de recursos e ampliação de oportunidades para o negócio arroz irrigado. É voltado para pesquisa ou para discussões do setor, do mercado? Não, é um congresso amplo, que atende desde a geração de conhecimentos, a inovação e a difusão de tecnologia, conhecimentos, atende aspectos industriais, sensoriais, de consumo, enfim. Toda a cadeia produtiva do arroz irrigado é envolvida nesse congresso. O foco principal, forte dos trabalhos, se concentram na questão de geração de conhecimento, enfim, na pesquisa em si, tanto das instituições públicas, como é o caso da EPAGRE, da Embrapa e do IRGA, mas também instituições de ensino ligadas às principais instituições do sul do Brasil, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, de Pelotas, Santa Maria, Passo Fundo, Uruguaiana, enfim, todas as instituições de pesquisa que atuam com o Rosto Ligado têm professores, alunos atuando na área e vão apresentar trabalhos nesse nosso congresso. Com relação a pesquisas, Moacir Skill, como a pesquisa pode ou já tem ajudado na questão da produtividade, nesse momento que o setor produtor de arroz irrigado reclama de problemas nos preços, na comercialização? Sem dúvida. O arroz irrigado, de modo geral, no Brasil, está passando por uma transformação bastante profunda e está mostrando claramente as tendências de aumento, de necessidade de aumento da produtividade e redução de custos, em função da sua necessidade premente de se sustentar, de se manter. A produção de arroz irrigado no Brasil precisa, é necessário que se ajuste ao mercado mundial de produção de arroz. E nesse contexto, é importante e é necessário que se reduza o custo de produção. O foco principal dos últimos anos foi a produtividade associada à qualidade e também à redução de custos. Mas hoje, mais do que nunca, é imperiosa a necessidade de se reduzir custos e, em síntese, aumentar a eficiência do sistema. Nós estamos percebendo claramente a concentração, enfim, o aumento da área média plantada para o produtor. E isso leva, enfim, à necessidade de se tratar a cultura do arroz irrigado como sendo uma atividade quase que empresarial. É uma atividade bastante dependente de boas ações, tanto de gestão na produção quanto na comercialização também. Perfeito. Boas ações que serão discutidas, então, de 9 a 12 de agosto em Balneário Camboriú, no 7º Congresso Brasileiro de Arroz Irrigado. Sem dúvida. Moacir Skill, obrigado pelas suas informações. Tá, ok, obrigado. Aqua Negócios. Cultive informação técnica e precisa. E acompanhe o negócio da aquicultura em Santa Catarina. É a Epagri com você até debaixo d'água. Revitalizar a piscicultura do litoral norte do estado é um dos objetivos do SEDAP e da Gerência Regional da Epagri em Joinville. Recentemente, no Centreville, houve um curso de capacitação em piscicultura para técnicos da Epagri e de prefeituras da região norte. Quem fala mais sobre esse assunto, piscicultura, aqui no Panorama Agrícola, é o gerente regional da Epagri em Joinville, Odévio Antônio Zabotti. A piscicultura no litoral norte, ela sempre teve uma presença muito forte. Haja vista que uma das primeiras estações de piscicultura de Santa Catarina foi na Fundação 25 de Julho, lá pela década de 1974. Temos também uma produção de alevinos significativas, tanto na Fundação Municipal 25 de Julho, quanto na Fazenda Girassol, que produz uma variação de 7 a 8 milhões de alevinos ano. Então essa capacitação ela vai permitir que esses técnicos, atualizando as informações e conhecimentos técnicos, possam levar aos piscicultores da região novos conhecimentos e informações. Na semana retrasada, um grupo de piscicultores de Massaranduba, da Associação de Massaranduba, também fizeram uma excursão para o Paraná, lá para Maripá, onde tem um centro lá de melhoramento. E é um grupo assim, empresarial, que realmente faz da piscicultura uma fonte de renda, com resultados significativos do ponto de vista econômico e social. Então, o nosso curso ele reforça o conhecimento técnico nessa importante cadeia produtiva, no caso da piscicultura. Né? Quantos municípios estão ligados à regional da Epagri em Joinville? Ali são 13 municípios, né, que pertencem à regional de Joinville. E desses 13 municípios, se destaca uma produção de Massaranduba, realmente há um grupo muito forte de produtores, e a produção de Joinville. Garuva nesse momento também há vários investimentos, né, em andamento, além de Jaraguá do Sul, que tem inclusive uma unidade de beneficiamento de pescado, né? Então, quer dizer, é uma atividade da nossa região que ano a ano ela vem se expandindo, vem se aprimorando, enfim, vem se desenvolvendo, né? O Deve Antônio Zabotti, gerente regional da Epagri em Joinville. Muito obrigado pelas informações. Valeu, muito obrigado. Eu que agradeço. De hoje até o dia 5, no Centro de Treinamento da IPAGRE de Itajaí, acontece o curso de gestão de empreendimentos pesqueiros. Na programação Análise de Oportunidades de Organização de Pequenos Negócios na Área Pesqueira. O objetivo do evento é capacitar 45 extensionistas da área pesqueira sobre a gestão de empreendimentos pesqueiros. A coordenação é de Elizabeth Silva de Oliveira, da IPAGRE Florianópolis, num projeto de ATEPA, Assistência Técnica e Extensão Pesqueira e Aquícola, um convênio da IPAGRE e do Ministério da Pesca e Aquicultura. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRE.